Meus amigos e meus irmãos, estamos nós aqui reunidos na sala de orações, o salão de orações, da Igreja de Deus, da Legião da Boa Vontade, no Rio de Janeiro. Nós temos feito vários programas aqui com vocês e temos mostrado, a partir da página 16, do Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, volume 1, que estando a revelação, o Apocalipse, em todo o texto sagrado, que Apocalipse quer dizer revelação, então começa na Gênesis mosaica. No momento em que Moisés simbolicamente explica a criação, está revelando, aquilo é o Apocalipse. É o Apocalipse do início. A Gênesis é o Apocalipse do início. O Apocalipse é a revelação do fim. Nós estamos, a partir daí, já que todo o texto sagrado tem Apocalipse, mostrando, segundo o conceito do povo que acha que o Apocalipse são fatos estrondosos e somente isso, que esses fatos estrondosos não estão somente relatados no último livro da Bíblia Sagrada, que é negado por todos aqueles que não querem que Jesus volte para desmanchar-lhes o coreto. Então nós estamos provando que o Apocalipse está em todo o texto sagrado. E você, Silmar, que é o sacerdote da Igreja de Deus aqui, vamos ouvir sua palavra. Simão Pavé, a respeito dessa palavra do Senhor, Mateus, capítulo 16, versículo 27, ali está explicitamente citado. É Mateus? Capítulo 16, versículo 27. Peraí que a turma em casa, às vezes, não pode correr. E a minha Bíblia tem tanta marcação aqui, eu fico com medo que caia. Mateus, veja só, geralmente o pessoal pensa somente em Mateus 24, 25, sobre o fim dos tempos, né? E ali o sermão profético prossegue em 25 também de Mateus. Sim. Mas você achou mesmo onde? Capítulo 16. Capítulo 16, anotaram aí. Capítulo 16. Versículo 27. Versículo 27. É o finalzinho. Vamos lá. Aí tá aí, ó. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Sim. Porque o Filho de Deus, virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Nós já explicamos aqui, só um minutinho, porque dizemos Filho de Deus. Partimos da pregação do irmão Zarur. Vocês podem ver lá o Espírito de Deus falando a Ezequiel: Filho do homem, anota, Filho do homem, diz. Naquela passagem da trombeta, né? E do atalaia, que eu já expliquei aqui. Vê, por favor, aqui, ó. Renata, a passagem do atalaia aí, Ezequiel. Ora, Ezequiel era filho do homem, mas Jesus é maior que Ezequiel, então é o filho de Deus mesmo. E sabemos que é o filho de Deus, filho unigênito. Quer dizer, integrou-se tanto no Pai Celestial que mereceu ser reconhecido como filho unigênito. É um com o Pai. Unigênito, é um com o Pai. Todos um dia chegaremos a essa categoria, segundo a palavra do apóstolo Paulo. Alcançaremos a grandeza da envergadura de Cristo Jesus. E Paulo não poderia ser contra a reencarnação, senão estaria menoscabando de Jesus. Como é que numa vida só poderíamos chegar à amplitude do Cristo? A Bíblia é de uma riqueza tal. Então, Jesus era chamado Filho do Homem porque significava dizer que ele veio em forma humana, bem que fluidicamente. Então, Filho de Deus é Jesus. Filho do Homem, Ezequiel. Sim, não, Pavo. Então, aí está falando, o Senhor diz, o Apocalipse é um conforto. E realmente é, porque Jesus está dizendo que vai voltar e dará a cada um de acordo com as suas obras. Quer dizer, em Apocalipse aqui, no capítulo, repete aí, 16. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Versículo 27, tá aqui, ó. Tem tudo a ver com Apocalipse. Tem tudo a ver com Apocalipse. E nós estamos mostrando isso, é importante. Para nós, o Apocalipse está muito além de apenas relatar esses fatos extraordinários que anunciam a volta de Jesus e a grande transformação de milênios, de milênios, de milênios, desde que a terra foi criada. Porque o Apocalipse traz as bases morais e espirituais da civilização nova. Por isso é que o ministro Marcelo Pimentel disse: a legião da boa vontade não é obras para uma geração apenas, mas para uma civilização. Civilização firmada em Jesus, não em qualquer desses criadores de civilização, cujo tempo já passou há muito tempo. E todos eles juntos, reencarnados, querem que agora surja o grande civilizador que é Jesus. E Jesus surge naquilo que ele ensinou, que Evangelho e Apocalipse são palavras e exemplos do Mestre. Vamos lá, Barbosa. Dá licença aí um instantinho, Silmar. Sim. E aqui no capítulo 12 de Lucas, irmão Paulo, versículo 37, vem completar certinho o que o irmão Silmar citou, né? Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. De repita aí para a turma, 12, 27? Capítulo 12, versículo 37. 37. Ô Marco, vão marcando vocês assim, ó, vocês dão como eu estou fazendo, ó. Eu boto assim uma setinha, boto apô, é o Apocalipse, né? Aí vocês vão encontrar, a qualquer momento que se abrirem a Bíblia, o texto sagrado, o Velho Testamento, o Novo, vocês vão marcando e vocês vão achando, e aquilo vai facilitando o entendimento. Aí é como uma grande sinfonia, você escuta uma vez, escuta duas, na primeira vez você percebe esses instrumentos, naquela outra vez outro instrumento, às vezes aquela harmonia, naquela vez, uma coisa maravilhosa. Vamos lá então. Bom, Paiva, completando, tem tudo a ver com o que eu iria continuar falando. O Barbosa falou aí a respeito da vigilância. Sim. O senhor passou por Florianópolis há algum tempo e fez uma rede lá muito importante. E o senhor leu e comentou o capítulo 13 de Marcos, que fala justamente a respeito do final dos tempos. E no finalzinho, o senhor comentou o seguinte, que todo aquele que se dispuser a seguir o caminho de Jesus teria que ler pelo menos uma vez por dia esse capítulo 13 de Marcos. Principalmente dos versículos 31, 32 em diante, que fala justamente da vigilância. Sim. Que hoje, do jeito que está o mundo, cheio de tanta coisa errada, quem não tiver vigilante realmente vai também sofrer as consequências. Então é principalmente o versículo 31, 32 até o 37. 31, 32 até o 37. Isso, Marcos capítulo 13. Quer ler, Leila? Vamos lá. Ao que nós estávamos aqui relatando sobre a vinda do Filho de Deus, em que nós estávamos achando as passagens no Evangelho. Eu achei, localizei aqui em Mateus, capítulo 24, versículos 29, 30 e 31. 24. Eu não posso correr muito aqui não, porque senão, ó. É Mateus, né? Isso, Mateus. Minha Bíblia está toda marcada, cheia de papelzinho. 24. Versículos 29, 30 e 31. Depois alguém tem que ler o final do Evangelho segundo Marcos, né? Vamos pedir ao Anderson que leia, né? Pois, vamos lá, leia, menina, vamos lá. Isso. Bom, a vinda do Filho de Deus. Sim. O sermão continua. Vamos lá. Versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho de Deus sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Bom, pai, eu comparei aqui essa passagem com o Apocalipse. Sim. No Apocalipse. Isso. No Apocalipse, versículo. No sexto selo. Sexto selo. Isso. Quem tiver com o livro Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Sexto selo está aqui. Isso. Na página 63. 63. Vamos lá. Pelo instantinho. Capítulo 6. Capítulo 6, né? Isso, versículos 12. Vamos lá. Vi quando o Cordeiro de Deus abriu o sexto selo, e eis que sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Bom, Pai, além dessa passagem aqui no sexto selo, que demonstra totalmente que Jesus, a sua vinda, vai acontecer todas essas coisas, quer dizer, vai abalar, e tudo isso é o Armagedom, quer dizer, tanto o Armagedom material quanto o Armagedom espiritual. E você vê aí, Leila, olha, moral, né? Que no versículo 15 em diante, abala tanto, olha só, leia o 15 em diante, porque aqui no sermão continua a vinda do Filho de Deus, está dito assim, conforme você leu no versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Veja o que diz aí o versículo 15 do capítulo 6, o sexto selo que você vinha lendo. Os reis da terra, os príncipes, os grandes, os tribunos, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então, vejam como é que eles ficaram abalados? Tudo se abalou. Agora, com esse abalo todo, o que é que vai acontecer em seguida nos versículos 16 e 17? Observaram a correlação perfeita entre Evangelho e Apocalipse? Entre Bíblia Sagrada todinha e Apocalipse? A Bíblia Sagrada é Apocalipse, da Gênesis até o Apocalipse. Vamos lá. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus, porque chegou o grande dia do furor deles. Quem poderá sobreviver? Quem poderá sobreviver. Oh, Pai, mas vocês estão nos apavorando aí com isso? Não. Mas você lá dentro da sua alma tem a preocupação de saber o que vai acontecer. Você compra o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, volume 1, vai estudar com a gente, vai aprender tudo isso e vai ver que não estamos apavorando, não. Porque aqui nós dizemos, o Apocalipse só é infernal para os infernais. No próximo programa vamos dar a palavra aí ao Anderson, né? Se o mar volta, a Maria da Glória também, finalmente, o Brasil inteiro espera a manifestação dela sobre Isaías e Apocalipse, e que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Vocês veem como é que vocês estão todos falando sobre Apocalipse? Aí, Fábio, não tem segredo. É só pedir a Jesus que nos revele os mistérios, e Ele fará se tivermos merecimento. Nós é que criamos obstáculos para nós mesmos. Vamos deixar de ser essas bestas que nós somos e aceitar o convite de Jesus para ceiar com Ele, convite da igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia é a igreja da porta fechada, o fim dos tempos, Ele bate. Ele vem e bate, Ele próprio vem e bate. Vem com o Apocalipse e nos convida para ceiar com Ele. É isso que a legião da boa vontade, com a religião de Deus, está fazendo. Por isso, com jovens, os simples de coração, jovens de espírito e de corpo, ou de corpo, nós estamos tratando de um livro que os doutores achavam impossível que o povo sequer se aproximasse dele. Mas o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. E a legião da boa vontade veio mesmo é derrubar as fronteiras e aproximar a criatura do Criador. Deus está presente.